A Avon, sempre pensando em você, traz mais um produto inovador. Os livros para ouvir da Plugme. Isso mesmo, livros que você pode ouvir enquanto está no trânsito, no metrô, fazendo sua caminhada, arrumando a casa, cozinhando, fazendo as unhas ou cuidando da sua beleza. Você poderá escolher entre mais de 20 best-sellers, todos narrados por grandes personalidades. São livros como O Mago, de Fernando Moraes, que José Maia vai ler para você. Ou O Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry, com leitura de Tiago Fragoso. Alô Chics, na voz da própria autora Glória Kalil. Ou ainda Treinando a Emoção para Ser Feliz, de Augusto Cury, narrado por Caco Ciocler e muito mais. Agora, se faltavam horas no seu dia e dias na sua semana para ler todos os livros que você gostaria, não faltam mais. O tempo que você perde enquanto está no trânsito ou fazendo outras atividades pode ser usado também para ouvir os livros que você gostaria de ler. Para conhecer mais essa novidade, a Avon selecionou trechos de alguns dos audiolivros da Plugme que serão lançados em outubro para você experimentar essa nova maneira de ler. E depois pode pedir seu título preferido à sua revendedora Avon. Plugue-se nessa nova forma de ler os seus livros preferidos.